queixas e aflições que te anseiam. São tantas decepções que te rodeiam. Mas eu não vou ficar parado aqui, ver todo mundo morrer perto de mim. Vou reagir, movimentar agora, falar de Deus antes que chegue a hora. Ele quer te salvar, mudar sua história. Basta só aceitar e ter a vitória. Se depender de ti, eu sei dar tudo certo, seguindo seu caminho, tá certo que acerto, certeza da vitória, de acertar a rima, certo do que é certo, seguindo a sua vida, eu não confio em mim, confio no Senhor, pois sei onde estava, onde me colocou, não vou sair daqui, voltar pra onde tava, se for para sair, eu quero que me dê a asa e eu possa subir, para te encontrar, tocar as suas vestes e me purificar. Ser santificado, ser livre do pecado, viver eternamente ao lado do meu amado. Vida com Jesus, essa é minha vitória. A Ele seja dada toda honra e toda glória. Eu vivo pra Jesus e sobrevivo disso. Palavra que alimenta, firmando o compromisso. Eu vou ser feliz, agora eu tenho abrigo. O inimigo se abala, sabe, nem ligo. Eu vou dando risada, saio batendo palma. Com Jesus Cristo na mente, sabe, eu tenho calma. A noite já se foi e veio o dia novo. E junto com essa noite foi-se embora desgosto. Limpou as minhas lágrimas e me fez sorrir. Agora eu decidi, é Cristo que manda aqui. Angústias e aflições que te anseiam. São tantas decepções que te rodeiam. Mas eu não vou ficar parado aqui, ver todo mundo morrer perto de mim. Vou reagir, movimentar agora, falar de Deus antes que chegue a hora. Ele quer te salvar, mudar sua história. Basta só aceitar e ter a vitória. Tudo no seu controle, te dou a direção do meu caminhar e do meu coração. Aperte a tecla mute, eu fico caladinho. Me dê a direção e me mostre o caminho. Angústias e aflições que te anseiam. Angústias, aflições, são tantas decepções, são muitas decepções que te rodeiam. Mas eu não vou ficar parado aqui, ver todo mundo morrer perto de mim. Vou reagir, movimentar. Vamos agora batalhar, falar de Deus antes que chegue a hora. Ele quer te salvar, ele quer te salvar, mudar sua história. Ele quer mudar sua história, quer te transformar. Basta só aceitar, abre o coração e ter a vitória. E aceite Jesus. Esse é o segredo da vitória. Aceite Jesus.